e mantém o avião H63 ou no zero? Patrulha 2224, pronto, cópia? Afirmativo. Tudo Salvador, Juazeiro do Norte, rota DCT, nível de voo 190, saída Momo, Cogbo, pós-Cogbo, direto Paulo Afonso. Pós Paulo Afonso, DCT, Juazeiro do Norte. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, transponder 5047, o controle Salvador 119.8. Ok, estou cruzado, Juazeiro do Norte, 190. A subida é Momo, Cogbo, após Paulo Afonso, após DCT, 5047198. Passarei 2227. Correto, apenas confirmando Momo, Cogbo, ok? Cogbo, Kilo, Osha, Golf Bravo, Uniforme, após DCT, Paulo Afonso, Juazeiro do Norte, em seguida. Decolando 1-0 com a primeira curva à esquerda. Ok, Cogbo, após esquerda, 2-4. Flash, pronto, passarei 2-2-2-4. Para a próxima. Paulo, Xené 6313, livre do circuito. Xené 6313, três ataques via Alfa, chaminante da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, Xené 6313. 6313, decolagem autorizada, vento 080 graus, 09 noites. Exato, decolagem Xené 6313. Próxima Juliette, a Chanel 6313. Chanel 6310, decolado ao 02, chame o controle 119.8, boa noite. 198, obrigado, boa noite. Salvador, 4298, está autorizado o procedimento? Afirmativo, 4298, resposta autorizada. Importante. Salvador, Chanel 6310, decolou na ponta boa. Boa, 6310, contato radar da decolagem, sobe ao nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6310. Pode, estando iniciando o conversão, pode ir direto da cajuta, 3662, Centro Recife, frequência 12545, secundária 133.25, vovô. Centro Recife, 45, controlando 3325, bom trabalho. O Xané 6310 está autorizado a Pro de Aracaju, 6310. Pro de Aracaju, grato, 6310. no ILS azul 4298. O 4298 completa final, cheque pré-pouso, chama a torre 1895 com pouso. 1895, boa, azul 4298. Gente, o azul 4235, aciona identificação, desce para 2 mil pés, o ajuste em Salvador 1093, via chegada Bonf. Rono 1398, está autorizado. O procedimento, reporte estabilizado. Patará estabilizado, Rono 398. Torre Salvador Azul 4298 no ILS, para embaixo travado. 4298, autorizado pouso 10, vento 090 graus, 07 nós. Livre pouso Azul 4298. Estacionamento, porta 2224. Vocês acham táxi, patrulha 2224? Pushback o trip 52, 16, está na posição 3. É, trip 526, número 2 em setor, ok? Tem o. A saída passeio já está autorizado no 14. É, acho que ele vai abrir a porta ainda lá. Está abrindo a porta, vai passar passageiro. Passeio 224, só? Aqui, a gente teve um problema aqui com o passageiro da gente que foi para a aeronave da trip. E o mesmo retornou para a nossa aeronave, e está embarcando aqui agora. A gente confirma o estimado para dar início ao pushback? Mais um minuto, senhor. Autorizado, ILS da 10, o Gol no 398. Possível no 398, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. Obrigado, obrigado por tudo aí. Azul 4298, prossegue Alfa e chamante da Juliette. Alfa da Juliette, 4298. A Uíde, a Serra, com Campo Avista. Prossiga, Dio 52 no meio. Só para observação, para informar as aeronaves, para informar quando está pronto o direto de movimento, pode ser totalmente pronto, está aproximado da Aquarius 1. 7. Salvador, mande uma. Estamos aguardando ali, para iniciar. A outra aeronave está na Canamerão, está parada. Índia Serra, abaixado, travado, 398. 398, livre pouso, vento 090 graus, 79. Livre pouso, 398. Salvador, TAM 3258. TAM 3258. Puxa, tá no mesmo 03. Sente, coordene com a equipe de pátio após a passagem de um ATR da Passaredo. Retaguarda, iniciando 03 e chama táxi. Após a passagem do ATR da Passaredo, autorizado, puxa no mesmo 3258. Tsunami é 310, Recife 12545, secundário 13325, bom voo. Tsunami é 45, 3325, obrigado, boa noite. Fortaleza. Voo no 604, Fortaleza, o nível 370 já aprovado, só um minuto para cópia. Aguardo, 304, 604. Táxi, passageiro 2224. 44 a bordo, com autonomia para 8 horas, alternando Fortaleza. Passageiro 2224, autorizado via Pátio 1, Índia no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 3, bom voo. 10093, Pátio Índia para o ponto de espera, o passageiro 2224. Na Alfa, Azul 4298, aguarda a passagem do ATR da Passaredo após ingresso a Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, após o Passaredo, 4298. Salvador, boa noite, voo 398. Voo 398, prossegue via Alfa e a porta para ingresso da Juliette. Alfa, chamará para o ingresso da Juliette, 398. Pode informar pro TRIP 5216 mais quanto tempo, senhor? O TRIP 5216 vai coordenar com a equipe de pátio após o parqueamento de um Boeing da Gol no portão 08 da retaguarda, está autorizado a iniciar na remota e chama táxi. Pode confirmar para o TRIP 5216, é a aeronave da Azul ou da Gol, senhor? Da Gol, que é o transporte de órgãos vitais. O Gol 398 prossegue Alfa Juliette até o 08. Alfa Juliette para o 08, 398. Salvador, muito boa noite, Gol 9287, autorização Guarulhos. 9287 Guarulhos, o nível 360, número 2 para cópia, só um minuto. Guarda, qual seria a saída prevista, senhor? Gael Leda Bridge. Obrigado. Voo 1604, cópia. Copia. Autorizado Fortaleza, ao nível 370, via Opzul 19, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti, o controle 119 decimal 8, aciona o transponder 5051, Gol 1604. Autorizado 370, conforme o rato do plano, em plano Zulu 19, aerovia silvada. Decola da Euro Zero com primeira curva esquerda na saída Momo, transição Froti. Aciona 5051, controle de saída 198, Gol 1604. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, Gol 1604. Chama pronto, 1604. Gol 9287, cobre. Profissão. Autorizado Salvador para Guarulhos, o nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, após direto Poço de Caldas, após conforme a rota do plano. Decolagem da 10, primeira curva será à direita, no perfil da subida da El Leda, após Bridge. O controle 119.8, aciona 5053. Então para Guarulhos, pela rota do plano de voo, que seria pelo Zulu 10, desculpa, Bridge, ou pelo Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, direto Poço. A saída é com curva direita após decolagem, da El Leda, Poço, Bridge, 198.52 Salvador, e aciona 5053. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, Gol 9287. Tá. Passarilha 2224, decolado aos 19, chama o controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Controle Salvador, passarilha 2224, decolado na Momo. Noite 2224, contato radar na decolagem, sobe ao nível 190 na saída Momo. 190 na Momo, passarela 2224. Observando o Gol, o pessoal de pátio vai iniciar o 5219. Ciente, chama táxi. Vai. Para o táxi, o TAM 3858 com 181 a bordo, 3 horas e 55, altera João Pessoa. Confirme só o POB 181. O TAM 3858, direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. o ajuste no 013. Tenha um bom voo. Direita, Índia, ponta de espera, torre 18295, na 3258. Graças, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Otan 3258, ponto de espera pronto. Azul 4235, interceptado. 24235, completa final, cheque prepouso, torre 1895. Salvador, muito boa noite, eu sou 4235. 4235, check trem, livre pouso ao 0, vento 090 graus, 089. Afirmativo, livre pouso, para compreender o contingimento do azul, é muito baixo. Livre pouso, 4235. Te informo com trem checado. Chamarei com trem checado. O ajuste no 0 no 3, tem um bom voltando, Quantum Trip 52, 16. 2 na Índia, bate, Índia, próxima torre, 102, 95. Jogos, só gostaria de pessoas, de início de gradir, e Leonardo lá na passarinha, quando pediu, ficou de porta aberta, embarcando passageiro. Isso está fora da legislação, aí acarretou na nossa atraso aqui mais de 10 minutos. Quatro, dois, três, cinco, baixou, travou. Tô, gente. Guardião 01, não prossiga. Certo, confirme o pelo comandante. Ok. O Guardião 01 inicia o táxi até a Oscar e lá mantém a posição aguardando para a decolagem. Na minha 3, número 3, boa noite, pronto, 4. 7. É possível voar direto para o céu? A rolagem, estou na sua frente, inicia a rolagem ali e mantém o tripo. Direito após o trem. TAN 3858, está escuta? Assim que o azul pousar, ali mantém. Posso passagem do azul, ali mantém, tá? 350. 1, 3. Alinhamento correto, portão 04, chama pronta, chama M3, 13. Lua para interceptar a chegada, o ajuste em Salvador no 0, 1, 3. 1, 190 da 310 para 2000 na flor de Pelô. Para interceptar a chegada ao Rio 5972. Azul 4235 no solo 26, libere e chama o solo 219. 219, cara. Solo, azul 4235, libera na sua escuta. Azul 4235, boa noite, táxi Alfa e Kilo, até o pátio 3, remota 04. Alfa e Kilo, remota 04, azul 4235. Pessoal 358. Afirmativo. Guardião 01 no fora do solo, próximo. Guardião 01, decolado aos 27, ao atingir o litoral, chama o controle, 119, décima 8. 119, décima 8, chamará o controle quando atingir o litoral, Guardião 01. 3858, decolado aos 27, controle, 119, décima 8. 198, 3858. Salve Salvador, TAM 3858 na Momo. O TAM 3858, contato radar sobre o 370 na saída Momo. 370 Momo, 3858. Controle Salvador, boa noite, é o Guardião 01. O siga, Guardião 01. Na linha do litoral, no corredor Axé, patrulhamento em toda Salvador, Guardião 01. Positivo 01, protege condições visuais, confirme o local, o primeiro local. O local, a gente vai até a cidade baixa, em patrulhamento por Salvador. S01, protege via litoral, é ponto fora da barra. Eu devo ingressar na região do Iguatemi, Guardião 01. Afirmativo, copiado. Olha, é o 3858, alguma possibilidade de Poroti? Tentaremos a coordenação, 3858. Obrigado. 29, controle 119, décima 8. Controle 198, trip 5, 2, ano meio. Trip 5, 2, ano meio, 3, feliz. 5, 2, ano meio, contato radar na decolagem, sobe ao nível 190 na saída Puca. 190, saída Puca, trip 5, 2, ano meio. Possibilidade de voarmos direto a Aracaju, são meios próprios? Aguarde coordenação, 5216. Obrigado. O 9907, visual com a pista? Afirmo.